se quer compreender do que se é capaz, para nunca ter nada a perder, dispensar noções das coisas que importa varrer, das recordações. Ser feliz num dia qualquer, limpar todo o excesso e sentir, deixar de desejar ou crer, não ser maior do que eu, viver num mundo só meu, sem regras, nem metas, nem portas por abrir. Destruir o amor e tudo o que em volta prender, preferir a dor a deixar coisas por fazer, só por experimentar, viver em função do prazer e nunca parar para pensar. Ser feliz num dia qualquer, limpar todo o excesso e sentir, deixar de desejar ou crer, não ser maior do que eu, viver num mundo só meu, sem regras, nem metas, nem portas por abrir.